sepulcro vazio, Maria chorando, a pedra removida, o lençol de linho no jardim do silêncio, soluços ouviram, Maria reclama o corpo do mestre, pergunta ao jardineiro onde o puseram. Ele responde: Maria, não chores, vivo estou, Jesus ressuscitou, aleluia, Jesus ressuscitou, aleluia, Jesus ressuscitou, aleluia, Jesus lágrimas descem, as mãos se estendem, o mestre lhe diz: não me toques agora, vá aos meus irmãos dizer as novas, a grande vitória da ressurreição. Subo ao meu Pai, vosso Pai, subo ao meu Deus, vosso Deus, e